Seguro 1 direita, 6 da 1, nível 370, voo 1230. Seguro 1 direita, 6 da 1, nível 370, voo 1230. Thank you. Vou parar 1.007, ao 2.0.5, quando eu fico de trás de pouco.